Eu andei por onde o amor me levou. Eu voltei por onde o amor me chamou. Eu amei como homem nenhum nunca amou. O amor me escolheu. Logo eu, que de amor nada sei. Eu que onde quer que o amor me quiser estarei. Que se assim quero o amor, sou um rei. Eu serei pelo tempo que for. Quando o amor quiser ser minha voz, o seu cantor. Eu andei por onde o amor me levou. Eu voltei por onde o amor me chamou. Eu amei como um homem nenhum nunca amou. O amor me escolheu. Logo eu, que de amor nada sei. Eu que onde quer que o amor me quiser estarei. Que se assim quer o amor, sou um rei. Eu serei pelo tempo que for. Quando o amor quiser ser minha voz, o seu cantor.